acorda cedo, o sol ilumina. Memórias de filmes, sonhos a flutuar. Nas páginas de livros encontra-se lá. Entre as sombras da vida decide acreditar. E quando a chuva cai, ela dança na dor, lembrando das canções de um amor que é calor. Lembranças de noites, conversas ao luar, histórias de romances que a fazem sonhar. Na montanha russa, onde tudo parece vão, ela encontra a beleza na curva da emoção. E quando as coisas ficam difíceis de suportar, ela se lembra das canções que sempre a vão guiar. Com amor no peito e a esperança brilhar, na luz da amizade ela aprende a voar. Esperança em cores, mesmo na tempestade, vivências que trazem a força da amizade. Entre risos e lágrimas, a vida é um filme, e ela vai viver cada cena sublime. Oh, o tempo é um amigo, mesmo quando dói. Cada fase ruim é um passo que constrói. Na dança da vida, tudo pode mudar. Ela vai abraçar o amanhã, pronta pra amar. Esperança em cores, mesmo na tempestade, vivências que trazem a força da amizade. Entre risos e lágrimas, a vida é um filme, e ela vai viver cada cena sublime. Então vamos juntos celebrar o viver, as melhores coisas estão pra acontecer. Com amor e amizade, a vida é um presente, e a esperança nos guia eternamente.